bom dia, senhor. 60, nível 4, Galeão. Sentido a informação, hotel. Por gentileza, cópia. 04, bom dia. Guarde minuto, cópia. 02, 804. Salvador, 3280, pronto para o TAC. Eu abri de 9, autonomia de 3 horas e 59 minutos, torcendo no Natal. 0, TAC via Índia, ajuste no 091, ponto espera torre, 3895, bom voo. Via Índia, estado no 091, torre 1895, portanto, 3890, bom dia, outra hora. Tan 3153, no solo 21, 129 agora. 219, Tan 3153. Fala, bom dia, Tan 3153, 3153, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Azul 4201, na posição 8 para pushback e acionamento. Autorizado na 8, reposta táxi. Autorizado pushback e acionamento, reposta para o táxi 4201. Sol Azul 4040, posição 3, solicita autorização de puxa atrás. Solo Azul 4040, posição 3, solicita autorização para puxa e acionamento. 4040, autorizado, reporte táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi Azul 4040. Gol no 804, pronto, cópia. 804, siga, senhor. 804, autorizado para o Galeão 360 e Upperzulu 10, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós-voa direto bridge. Controle 1208, transponder 5425. Autorizou então 360, conforme transponder do 1-0, decola da Euleda, pós-voa bridge. Decola da 1-0, com curva direita, 5.8, é o controle 5425, é o transponder. Gol 1804. 804, correto, reporte pronto. Reportarei. Salvador, bom dia. 3890, ponte espera no 0, pronto. 3890, autorizado. Ingresso decolagem, pista no 0, vento 030 graus, 03 nós. 3890. Mantido autorizado, alinhagem e decolagem, pista 1-0. 3890. Follow. bom dia, Chanel 6211, posição 11, pushback, acionamento. Posição 11, aguarde push, 6211. Aguardado. Chamado, 804. Setor do pátio, o senhor vai ter que aguardar o táxi de duas aeronaves. Tá bom, então. Aguardando aí, senhor pátio. Azul 4201, POP 114, Alternando Ribeirão Preto com 4 horas e 34 minutos de autonomia, por favor, táxi. 114, POP? Afirmo, 114. Ajuste no 011, via Índia, Pontosfera Torre, 11895, por favor. Ajuste no 011, via Índia, 11895, no ponto de espera da 10, para o Azul 4201. Solo Azul 4040, pronto táxi, POB 122, alterna Vitória, autonomia de 2 horas e 22 minutos. 4040, via Pátio, ponto espera Torre, 1895, ajuste 1011. Via Pátio, autorizado, Torre 1895, Azul 4040. Afirma, Pátio Índia, confirmando o POB 122. Confirma o POB 122, registrado via Pátio Índia, 4040. Correto, seria ultimado para o Chanel 6211? Agora, reporte táxi 6211. Autorizado, reporte táxi 6211. Can 3890, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhor, bom dia, 208, Can 3890. Controle Salvador, bom dia, Can 3890. Can 3890, bom dia, contato radar, segundo para o 330 na saída PUC. 330 Puka, 3890. 42, podem que isso aqui pise solo após o tráfego da Azul, tá? Através do 5. Livrar o pátio, o senhor inicia o push. 0 pronto, ponto de espera da 10. Ó, desconsidera a mensagem 642. Boa noite, 04, na escuta? Sim, após o Azul. Tal 20 puxa essa arma, entende? Afirma. Faz o azul, o senhor inicia no Uno. Gente, 804 chama pro táxi. Salvador, bom dia, o Can 3597 na posição 2, solicita cópia da frente da hotel. 3597, bom dia, está autorizado. Brasília, 380, via pêndulo no 7. Decola no 0, curva direita, saída arbor, elefa, após intercepta pêndulo no 7. Controle 1208, transponder 5436. Autorizado Brasília, no nível de voo 380. Decolando a 190 com primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa, onde intercepta, pêndulo 197. 1208 é o controle, 5436 o nosso transponder. Ali mantém 4201. Ali mantém o 4201. só para confirmar o 804. Tem dois azul aí? Já pode iniciar o puxa. Afirmativo. Sente então, 804. Sente, abortar. Azul 4040, aos 30 decola, controle 120.8, bom voo. 128, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, decolado, na 650. Azul 4040, contato radar, número 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 4040. Uno 642, pushback, sonamento, 110. Guardando sua equipe de solo após o Avianca, liberar a cauda, autorizado, puxa no 10. Desde após o Avianca, autorizado, chamará para o táxi, 642. Azul 420930, decolagem, pistão 0, vento 010 graus com 03 nós. Autorizada a decolagem para o azul 4201. Taxa Chanel 6211, 124, 1355, Guarulhos. Gente, 124 no POB, táxi via Pátio Índia, seguindo o tráfego da Gol, que está puxando no Uno, no ponto espera Torre, 1895. Pátio Índia, ponto espera 1895, seguindo o Gol, 621. Azul 4201, 933, decola 120.8, controle, bom voo. 128, boa. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, decolou da El, cruzando 1100 pés. Azul 4201, contato radar, número 320, descida da El. Autorizado 320 na DAEL ou 4201. Então 3890, chama Recife 1-2685, alternativa 1-25.45. 2-6-8-5-2-5-4-5, então 3890, obrigado, feliz, um bom dia, bom final de semana. Igualmente, bom dia. Solo Gol 1-804, para o táxi com 161 a bordo, 3:50, Campinas é o alternado. 04 via Índia, ponto espera Torre 1895. Direito aqui na Índia, 1895 a Torre, abraço. Bom voo. Valeu. Voo no 715, cópia. Pronto, só no 715. Autorizado, Brasília 360, via Pesoluma 7. Vai falar da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Controle 120.8, transponder 5441. Boa noite, 04 Lima, tem cabeceira no zero? Lima tem 90, bom dia. Sir. Bom dia. Proteja 6 novamente, 705. Vai dar as luzes, plantão elétrico. 1208.254, transponder. Deu 360, 1705. Correto, reporte pronto, 1705. Bem, 1705. Solo é o que. Max Bono 642, 1137, eu POV 3 horas e 10, Natal. Confirma 147 a bordo? 137. 137, POV, táxi de Apache, Índia, Ponte Espera Torre, 1895. Passei em Ponte 1895, bom trabalho, Bono 642. Alô. 355-14, informação, até aguarde coordenação em Copa de Aracaju. Ok, por gentileza, poderia botar na 130 do país da ponte? 130, aguarde cópia. Azul 4040, chame Recife no 251, altero 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Como? Obrigado, decolagem, Cristiano 0. 2-0, decolagem, 0-0, boa noite, 04. Oi, bom dia, Xenai 6211, ponto de 0 no 0. 6211, após a rolagem 737, tá gol, ali mantém a cabeceira no 0. Após a rolagem da aeronave, ali mantém no 0, Xenai 6211. Cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, controle 1208, transponder 5440. Autorizado Aracaju, 130, decola da 10, com curva esquerda, saída Conde, controle 1208, 5440, transponder 5540. 5-5-4, correto, reporte pronto. Separado. Decola 237, controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, bom 804, decola passa 1.400 da Euleda. 1.804, contato radar, subindo para o 360, perfil da El. Afirmativo, subindo para o 360, autoriza a Leda, senhorita, da presente. Confirma, 804. Autorizado, vá da El, gol 1804. Da El, 804. 1942. Decolagem pista no zero, vento 020 grau, 039. Autorizado, decolagem no zero, Xenair 62, ou no... Voo no 642, após Airbus da Avianca, ali mantém cabeceira no zero. Após Airbus, ali mantém no zero, voo no 642. Paulo Salvador, bom dia, o ASCA Cargo 6570. Abissa, bom dia, prossiga. Voz para cópia Recife, nível 350. Qual horário do plano, senhor? temos uma modificação para 0900. O original era 0920. Eu vou ver se eu consigo achar aqui a CHG. Obrigado. Ocean M2 1-1 aos 39, controle 120.8, bom voo. 2-0, muito obrigado, 6-2-1-1. Posição 2, solicita push reacionamento. Corpo ideal para o 060 na bomba, 2-2-2-3. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6-2-1-1, Dael. 6-2-1-1, contato radar, subindo para o 360 no perfil da Dael. 360, aguardando o Leber quando possível. Aguarde o seu braço na mesma saída, está a 9 milhas. Sem entregado. Meio 4-2, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 050 graus, 03 nós. Decolagem, quando 642. 907, information in hotel. Take information in the stand by launch spot. Autorizado, reporta aqui. Primeiro pushback de acionamento, zona 7, zona 6. Solo 35514 para pushback de acionamento. Trip autorizado, reporta aqui. Mandará. Pro 390 na saída Puka. 390 na saída Puka, voo no 642. Total 9894. Informação Índia. Total 9894 na chegada Mari, desce até o 050. Na chegada Mari até o 050, total 9894. Vamos abrir, chegou no 804. Cargo na escuta do solo. Prossiga, senhor, na escuta. Entrei em contato com o responsável pelo plano de voo lá em Recife, que mesmo informou que a CHG estava errada, solicitou que fosse reenviada. Ok, então, toma na sua escuta aqui para você ouvir. Não, o senhor vai ter que solicitar a sua companhia para reenviar a CHG, mandar uma CHG nova. Afirmativo, vou contatar então, obrigado. Segundo o PLN, na anterior não tinha descrição dos horários. Ok, vamos passar para eles, obrigado. De nada. Solo 35514, está acionado para o táxi, estamos com 22 a bordo, 2 horas e 15, em Salvador, alterna. O trip, táxi até. Táxi via Pátio Índia, justo no 011-1895, quanto espera? Pátio Índia, 1895, quanto espera, CD? 3597, para o táxi, com 4 horas e 8 de autonomia. Alternando Campinas, 153 a bordo. 153? Afirmo. Gente, o 3597 via Índia, quanto espera a torre 1895? Índia, 1895. 3597, boa. Olá. Alô, Salvador, Gão 1795, está pronto para o táxi a bordo 183, 3 horas e 50, alterna Campinas. Gente, táxi via Pátio. Índia, o ajuste em Salvador. 1-0-1-1, terceiro ano, quanto espera? Manda lá 18-9-5. Ele tá aqui, Pátio Índia, 1-0-1-1, ajuste 18-9-5, quanto espera? Agora 7-9-5, onde é? Ralf Yankee, November, qual o portão de destino? Portão 8, senhor, do pátio principal. Gente, autorizado a iniciar o reboque até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, iniciar o reboque até a saída do pátio 3, ok, Yankee 9. Salve Salvador, é o Gol no 607, bom dia, frente da hotel, remota 02 para autorização, Guarulhos 360. 251 e a secundária 3325. 251, 3325. Gol 1897, Aurora Scop. Ready, go ahead. 1897, clear to confine, flight level 360, via Upper Zulu 10. Bridge, Upper Zulu 16. Airborne, runway 10, right turn. Dial departure, Leda, after Leda, fly direct to bridge position. Dial departure, frequency 120.8, squawk 5444. Localizador? Para 2000, reportará no localizador, total 9894. Localizador 2233, para 4000, PEI, ajuste 10-1-1. Para 4000-1-0-1-1-2-2-3. 5362, meia 2 desse hotel 0, 5-0. 0-6-0-2-1-2-6-8-5-alternativa, 1-2-5-3-4-5. Pode repetir a frequência? Toma, então, bom dia, outra 5514, não se aproxima do ponto de espera da 1-0, pronto, aguardando. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu no meio. Decola da 1-0, curva direita, saída da EO, Leda, após voo direto bridge, controle 120.8, transponder 5434. É, até bridge, direto, Upper Zulu no meio, decola da pistão no 0, 5434, transponder 1208, é a frequência do controle, 1607. Vou informar o passarelo está com 245 de cada descendo aqui. Gente. Da 3517 aos 49, decola, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Controle, muito bom dia. Otan 3597 na saída Arborne Elefa. Otan 3597, bom dia. Contato radar subindo para o 380 na saída Arborne. 380 na saída Arborne. 3597. Trip 5514, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 040 graus, 04 nós. Iniciando o trip. Bono 715, bom dia. Bono 715, bom dia. Lima, TKP0. Lima, TKP0, 715. Trip 5514 ao 51 decola, controle 120.8, bom voo. 120.8, grato, bom dia. 894, chame torre, ONU noite, decimal 95. 119.95. 118.95. Entende. Batalhas 2-3, desça para 2000, ajuste 1-0-1-1, autorizado DLSXA, reporte localizador. Motivo para 2000-1011, vai reportar localizador de DLSXA 2223. Para até 8. 190. Externo, baixada travada. Motivo do BD-11, reportará externo. Ono 715, vento 030 graus, 039, autorizado a decolagem, pistão 0. Autorizado a decolagem, pistão 0, Ono 715. Ok, Gold 1897, at the position. Tá autorizado Elefa. Elefa, 3597. Externo, baixado, travado, total 9894. Total 9894, autorizado pouso, pistão 0, vento 020 graus, 02 nós, tráfego avistado. Sim, autorizado pouso, total 9894. Bono 715, decolado aos 54, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Departure control, good morning, go 1715, 1500 to level 360. 715, radar contact climb 2530, abort departure. Airport Depart 360, go 1715. Motor de passarei 2223, vai passar a duna com 240 nós, iniciando a redução, ok? Ciente, reporte estabilizado. Ok, tá no localizador agora. Vou completar a aproximação e chamar a torre 1895. Obrigado, até já. 35362, desça via 2000 pés, o ajuste é 1091, reporte localizador. Deixando via 2000 pés, 1091, 2000 CP. 62. Despacho, Salvador, é o Tanguasca. Controle 897, decolhe imediato assim que autorizado. Agilizando manobras, é posto de cabeceira 1-0, pronto. Ali mantém cabeceira 2288, alternativa 36, coisa 1-353. 2-388-353 para o 3597, com Recife, boa. Baixada e travada, 2223. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 737-800 da Gol, tomando posição para decolagem. Sente. Total 9894, no solo de Salvador 03, direita no 2, no 19. O 1897, autorizado a decolagem, pista 0, vento 030 graus, 04 nós. Total, bom dia, táxi Alfa, na frente da Juliette. Pronto, Novembro, informando o termo do reboque, obrigado, bom dia. Alfa, que sei, Novembro, ciente, bom dia. Alfa, bom dia, Mike, Mike, XAE, prossiga. Bom dia, senhor Mike, XAE, localizado aqui no 43. Posição 6, solicito autorização para revocar a nave, Mike 1, posição 1-1. Te aguarde para iniciar o Mike XAE. Positivo. Passarei 2223, autorizado pouso, pistão 0, vento 040 graus, 03 nós. Autorizado na 10-2223. 1897, decolável 58, controle 120.8, bom voo. 08, bom. 5362, chame torre 1895. 18, bom dia. Torre Salvador, bom dia, trip 5362, estabilizado no localizador. 5362, altímetro 1-0, 1-1, reporte baixa travado, trip. Reporta na baixa travado, trip 5362. Aí, leda a posição. Direct to leda, climb flight level 360, go 1897. Controle o trip 5514, possibilidade de ascensão até o 1-50. Autorizado 1-50, trip. É, 1-50, trip. Go 1715, request to fly direct left. Go 1715, cleared, fly left.

Ok. 1897. Go ahead, go 1897. Can you coordinate with the instance of the possibility to apply the right to bridge intersection? Stand by, go 1897. Stand by, 1897. Salvador, um bom dia, o Bonomia 07.0. Bonomia 07, bom dia, alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter cabeceira 1-0, Bonomia 07. 5362 da Trip 03, 121, décimo 9 agora. 219, bom dia. Decolagem. O código 5465 e o controle 1208. Aguarde o cotejamento. Mike X-Ray Echo, para me escuta? O Mike X-Ray Echo, aeronave do reboque, para me escuta? Mike X-Ray Echo, está na escuta do solo Salvador? Mike X-Ray Echo, escuta, prossiga. Peço que o senhor agilize na medida do possível. Nós estamos com praticamente três aeronaves, três aeronaves para ingresso no pátio, apenas aguardando a liberação do seu gate, dessa posição no pátio 3. Positivo, aguardando a liberação de vocês. Gente, obrigada. Nada. Ah, você mexe em 70, contexto, por favor. É que autorizado, Recife 350, pela Abra 858, saída Pucaru, curva esquerda 546, 5208, Wado. Está pronto para pushback. Correto, chão para posicionamento. Está pronto para o pushback. Ciente, aguardando para o pushback, alta. E aguardando. Alô, Salvador, Felipe, 532, lembrando na sua escuta. 5362, taxi via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, 5362. Fala, bom dia, André, 153, informação hoje, bom dia, autorização da Leão, campo forte. Aguarde para pushback, pelo menos. Para agora. No 5, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Munici, faça simultâneo com o Absa, ok? Na posição 10 do Pátio 3. Positivo. O Absa 6570 inicia o pushback. Atento ao tráfego da companhia na guarda. Iniciando o pushback até através do tráfego da companhia, o Absa 6570. Salvador, um bom dia, o Gol no 607, saída da EL, passando 1500 pés. Bom dia, Gol no 607, contato radar, autorizado Leda, sobe para o nível 360. Leda, sobe para o 360, confirma. Confirma. Juro 53, pronto pra cópia? Pronto, cópia, Andrei, 53. Autorizado Galeão, nível de voo 340, VP isolou no zero, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código 5457 e o controle 1208. Andrei, 153, autorizado Galeão 340, da El, Leda, Bridge, número de voo 10, curva direita 5457, controle de 1208, Andrei, 153. Correto, chama para posicionamento. Salvador, o Gol 607, solicita a VAR Bridges. Seu perfil da saída, aguardando coordenação com o Recife, Gol 607. Aguarda a coordenação. Protax, Opsa, cargo 6570, 2 a bordo, 2 horas e 33, autonomia, alternado Natal. Taxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera CM2 1895, ajustado 1011. Índia, pátio Índia Alfa, lá 1895, 1011, copiado 6570, bom dia, cara. Mike X-ray Echo, pode prosseguir o reboque. Positivo, positivo, indicado. Mike X-ray Echo, até o portão 11. Desculpa, tá? Mas nós vamos por parte pro portão número 6, tá? Meia dúzia. Ok, sem problema. Portão meia dúzia. Ok. Obrigado. Sandra 153, posso ir com o pushback de acionamento. Aguarde 3153. Aguardando. Salvador, bom dia, lá do Sacar 6570.0. Apsa 6570, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 03 nós. A linha decola da 1-0, Sacar 6570. Nossa, bem para Eros, ok? Eu também estou pedindo aqui pro Mike Xeco agilizar, ele também está agilizando. Assim que o mesmo passar, já vou autorizar a sua entrada no pátio 3, ok? Alternando 3325. 251, 12325, Gonomeia 07, bom dia. Direto, pode ir direto. Direto, meu filho. Manda esse rapaz prosseguir aí, pelo amor de Deus. Deixa ele seguir, velho. Deixa ele seguir, que ela só vai vir pra cá quando a gente sair daqui. Na frequência do solo, irmão. Ó, desculpa. Apsa 6570, decola 1-3, controle 1-2-0-8, bom voo. Obrigado, bom dia, até. Ingresso Juliette para parte 3. Está passando 2000. Bom dia, Apsa cargo 6570, contato radar, subou para o 350, saída PUCA. Perfil da PUCA. Vindo pro 3506570. Trip 5362, ingresso Juliette, apetite duas aeronaves à frente para o pátio 3. Seguindo as duas aeronaves, Juliette, pátio 3, 5362. Afirmo, show para início de táxi. Cargo 1570, chame Recife, frequência 126.85. Recife 126.85, 1570, bom dia, certo? Bom dia.